Campanha da Boa Vontade. Viver alegre hoje é preciso. Conserva sempre teu sorriso. Mesmo que a vida esteja feia, e que vivas na pirimba, passando a pirão de areia. Viver alegre hoje é preciso. Conserva sempre teu sorriso. Mesmo que a vida esteja feia, e que vivas na pirimba, passando a pirão de areia. Gastei o teu dinheiro, mas não tive compaixão, porque tenho a certeza que ele volta à tua mão. Se ele acaso não voltar, eu te pago com sorriso e um recibo a te passar. Nesta questão, solução sei dar. Viver alegre é preciso. Conserva sempre o teu sorriso. Mesmo que a vida esteja feia, neste Brasil tão grande não se deve ser mesquinho. Quem ganha na vareza sempre perde no carinho. Não admito ninharia, pois qualquer economia sempre acaba em porcaria. Minha barriga não está vazia. Viver alegre é preciso. Conserva sempre o teu sorriso. Mesmo que a vida seja fria, comparo o meu Brasil a uma criança perdulária, que anda sem vintém, mas tem a mãe que é milionária. E te jurou batendo o pé que iremos à Europa num aterro de café. E isto eu sempre te disser. Viver alegre hoje é preciso. Conserva sempre o teu sorriso. Mesmo que a vida esteja feia, que vivas na pirimba, passando a pirão de areia. Viver alegre é preciso. Conserva sempre o teu sorriso. Mesmo que a vida esteja feia, que vivas na pirimba, passando a pirão de areia.